Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, bom dia, Gol 1349, decolou na escuta. 1349, decolou na escuta. 380, após 2000 letra. Após 2000 letra para o 380, Gol 1349, obrigado. Autorizado acionamento, chame e puxe o 607. 383, próxima vez, 5 anos. Puxa 349. Golf, estamos mais que aguardando autorização para ingressar ao pátio 1 na Madeira Ponto 10. Golf, estamos mais autorizado o ingresso no pátio principal. Chame-nos através do portão 62. Chame-nos através do 62 do Golf, estamos mais. Golf, estamos mais pequeno. Todos os dois estavam com medo. 340. 220. Calma. Calma. comunicação desse patrulhador e ele chega até o Romério. Chegada da Bombardeira.